começa agora, com transmissão em rede para Brasil e Portugal. Programa Carlos Pitty. Um programa produzido pela CP1 Produções de São Paulo, Brasil. Alô Brasil, alô Portugal, alô você, beleza, beleza, beleza? Só alegria, nada de tristeza. Tô chegando aqui, ó, programa Carlos Pitty pra toda a nossa rede. Forte abraço pra você, obrigado pela audiência, a você pela paciência, por você estar sempre acompanhando através da nossa rede. São mais de 80 rádios a partir de agora, junto com a gente no programa Carlos Pitty Brasil e Portugal. Onde quer que você esteja ouvindo a gente, muito obrigado, forte abraço a você. Fica ligadinho comigo, porque já... tem por aqui entrevista exclusiva, tem bate-papo, tem lançamento, tem música nova, tem música das antigas. Velhinhas são boas pra ouvir hoje também, não é? Panela velha é que faz comida boa. E as músicas antigas a gente mata a saudade também. Bom, tem muito sucesso, muita coisa legal pra você. Só fica ligadinho na próxima hora. Programa Carlos Pitty em rede, no ar pra você. Começando com Carlos Pitty. Simbora cantar? Vambora, gente. Carlos Pitty com todo o romantismo, água de rio. Foi Deus quem te mandou. Perto onde nasce o sol. É água corrente, chega assim tão envolvente. Ficou sem ar. Foi Deus quem te mandou. Feita como a natureza. É meu frio, meu calor, semente do meu amor, que espalha na veia, amor que incendeia, que me incendeia. Eu vivo você, respiro você. Como a natureza. É meu frio, meu calor, semente do meu amor, que espalha na veia, amor que incendeia, que me incendeia. Eu vivo você, respiro você. Quero você, pra sempre você. Sou água de rio, que se entrega ao mar. Eu vivo você, respiro você. Sou água de rio, querendo te encontrar. Eu quero você, pra sempre você. Programa Carlos Pitty.

Pit. As novas músicas do Brasil. Brasil. Brasil. Você ouve aqui. Target Brasil. Sabe o que é? É o melhor da MPB no Canal 2. Todos os dias, de segunda a sábado, das 17 às 18 horas, o Canal 2 passa a exibir Target Brasil. São 60 minutos diários com a melhor música do Brasil. Target Brasil, de segunda a sábado, pelas 17 horas, no Canal 2 da Antena Web. O Canal 2 tem o prazer de apresentar Tardes Latinas. São 60 minutos para dançar ao som da melhor música, vinda essencialmente da América Latina e da Espanha. Tardes Latinas. De segunda a sexta-feira, entre as 3 e as 4 da tarde. Só aqui, no Canal 2 da Antena Web. Programa Carlos Pitty. Os melhores artistas passam por aqui. Seguindo por aqui o programa Carlos Pitty, tudo de bom. A galera que acompanha a gente no Twitter, né? Tem o Twitter, arroba Carlos Pitty. Também tem o Twitter do programa. Você procura lá no Twitter, programa Carlos Pitty, você vai encontrar o nosso Twitter lá, diretamente com a produção do programa também, tá bom? No meu site, carlospitty.com, www.carlospitty.com. Pitty com dois T e o Y. No Orkut, no Facebook, tudo, tudo. Fácil, fácil de você falar com a gente, legal? Já, já tem entrevista hoje com a cantora Marcela Ferreira, lindíssima, hein? Já, já. Agora tem Carla Fernanda trazendo para você os lançamentos da semana. Bora cá! Alô Brasil, alô Portugal, alô você que está mais um dia aqui com a gente no programa Carlos Pitty, tudo bem? Bom, tô chegando aqui pros lançamentos da semana. A música deles já tocou muito aqui no programa Carlos Pitty e eles também já fizeram entrevista aqui no programa. É a dupla Marcos e Edu. Os dois eram integrantes de uma banda de rock em Guarulhos. O Marcos era guitarrista e o Edu vocalista. Mas o gosto pelo sertanejo fez com que Marcos saísse da banda e, buscando um parceiro, procurou por Edu. E eles formam hoje a dupla Marcos e Edu. A música de trabalho deles é de autoria do Carlos Pitty e já tá sendo o maior sucesso. Então eu vou lançar ela de novo aqui pra você. Vamos lá! Marcos e Edu, Festa VIP! Lançamento solteiro da Unido. Falou que pra beijar na boca. O filho vai ficar bonito. Hoje a festa vai ser louca. Solteiro dá um grito, tá louco pra beijar na boca. O clima vai ficar bonito, hoje a festa vai ser louca. Passou da conta, entrou no clima, vamos pra cima, que banho é bom. Quem for ligeiro pega primeiro, não pega fila, tira batom. E se pica a gente chega junto, só tem VIP curtindo a balada. A festa é pra todo mundo, então vamos junto até de madrugada. Quem tá solteiro dá um grito, tá louco pra beijar na boca. O clima vai ficar bonito, hoje a festa vai ser louca. Quem tá solteiro dá um grito, tá louco pra beijar na boca. O clima vai ficar bonito, hoje a festa vai ser louca. Passou da porta, entrou no clima, vamos pra cima, que o trem é bom. Ficou ligeiro, pega primeiro, não pega fila, tira batom. Se fica, a gente chega junto. Só tem VIP curtindo a balada. A festa é pra todo mundo, então vamos junto até de madrugada. Quem tá solteiro dá um grito, tá louco pra beijar na boca. O clima vai ficar bonito, hoje a festa vai ser louca. Quem tá solteiro dá um grito, tá louco pra beijar na boca. O clima vai ficar bonito, hoje a festa vai ser louca. Da porta entrou no

alguém um ombro pra chorar. Só pro seu amor, seu amor, seu amor. Sentimento louco, amor bem profundo. Acho que vou desligar a vida desse mundo antes que enlouqueça esse meu coração. Acesse www.carlospeach.com ou www.youtube.com/carlospeachoficial. Programa do Carlos Pitt, Brasil e Portugal ligados aqui. Ouça de segunda a sábado, aqui no Canal 2, Experiência de Deus, às 18 horas, com o Padre Reginaldo Manzotti. Toca-me, Jesus. Fique por uma hora com o Padre Reginaldo e o seu momento de oração. Experiência de Deus, aqui, de segunda a sábado, no Canal 2, às 18 horas, com o Padre Reginaldo Manzotti. Segunda a sexta-feira, o Canal 2 traz-lhe Girassom, um espaço dedicado à música portuguesa. Girassom é um espaço sem locução com duas edições diárias, entre as 12 e as 13, entre as 16 e as 17 horas, e com uma edição compacto durante 2 horas e 30 minutos, entre as 13 e as 15h30, aos sábados. Girassom, o momento ideal para quem gosta de música portuguesa. Girassom. De segunda a sexta, das 12 às 13 e das 16 às 17, e com uma edição compacta aos sábados, das 13 às 15h30, aqui no Canal 2 da Antena Web. Carlos Pitt. Alô, Carlos Pitt, nós somos o William e Santiago. Oi, gente, aqui quem fala é o Fernando. E aqui é o Sorocaba. Aqui quem tá falando com vocês é Eduardo Costa. Oi, gente, aqui quem fala é a Soraya Bauer. Daqui é o César Menotti. Aqui é o Fabiano. Aqui é o Bruno. E o Marrone. Nós somos a dupla de Goiás, Cristiano e Capela. Alô, Brasil. Alô, Portugal. Eu sou o Pedro. E eu sou o Mal. E nós estamos aqui no programa Carlos Pitt. Programa do Carlos Pitt. Os melhores artistas estão aqui. E aí, tô aqui, programa Carlos Pitt tá no ar, um abraço, tudo de bom a você que ouve a gente em vários estados do Brasil, estamos em 13 estados, né? Legal, hein? Bacana, o pessoal que ouve a gente no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso do Sul, Goiás, Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo também, o pessoal do Maranhão, no Ceará, e você que ouve em Portugal também, forte abraço aí, obrigado pela audiência. Vamos trazer agora a Miroca. A Miroca chegando com as notícias, as fofocas. Tem muita coisa pra contar pra gente. Fala, Miroca! Alô, alô, Carlos Pitt. Alô, amigos de todo o Brasil e de Portugal. Tudo bem? É, a semana começou muito triste pra música sertaneja. Faleceu sábado passado o cantor João Mineiro, aos 76 anos. João Mineiro cantava há 20 anos com Mariano, após se separar do Marciano no início dos anos 90, por conta de vários desentendimentos que foram, inclusive, parar na justiça. O retorno sonhado pelos fãs nunca chegou perto de se realizar, apesar das boas propostas financeiras que foram feitas para que isso acontecesse. Bom, João Mineiro era meu vizinho na praia e numa conversa informal ele me confessou que voltaria com o antigo parceiro na boa, mas o Marciano não queria. O Marciano publicou nessa semana um vídeo com uma mensagem em homenagem a João Mineiro, agradecendo a história que construíram, o respeito que o Brasil tem por eles e tudo que conquistaram juntos. E mais uma homenagem aconteceu na semana que passou. Victor e Léo gravaram o terceiro DVD da carreira em um show aberto ao público em Florianópolis. Uma das participações foi justamente a de Marciano e se transformou no grande momento do DVD. Marciano cantou o grande sucesso dele com João Mineiro, Ainda Ontem Chorei de Saudade, com Victor e Léo, Zezé e Luciano e Chitão e Chororó. A gravação do DVD teve ainda as participações de Paula Fernandes, Tiaguinho, Nando Reis e Pepeu Gomes. Uma multidão de mais de 100 mil pessoas acompanhou as quase 3 horas de gravação do DVD, que está muito mais animado que o anterior, mais pra cima e com 6 canções inéditas, além de uma mescla dos maiores sucessos da dupla. O visual teve uma estrutura imensa e a ponte Ercílio Luz, símbolo de Floripa, aparecia ao fundo do palco. Vamos ver o efeito disso tudo, deve ter ficado muito legal. Luan Santana, que completou 21 anos no mês passado, resolveu fazer algo diferente. Mudou o corte e a cor dos cabelos, fez luzes. As mudanças da vida de Luan têm a ver com a nova turnê do novo show e começaram no final de fevereiro, quando a empresa do jogador Ronaldo e de Marcos Boaz, que é genro do Zezé de Camargo, passou a cuidar da sua carreira. O primeiro projeto da parceria é lançar um filme sobre a vida de um dos maiores fenômenos da música sertaneja e focará a história de Luan. Não será um longa autobiográfico como foi a história dos dois filhos de Francisco, não, mas mostrará o dia a dia do artista, como ele é e o seu envolvimento com a música e seus fãs. A filmagem começa ainda nesse semestre, com lançamento previsto para 2013. Bom, o programa Carlos Pitt vai mostrar os bastidores do que rola na noite. Essa semana estivemos na gravação do DVD de Gilberto e Gilmar, que teve a participação de Leonardo, e no show de Victor e Léo em São Paulo. Aguardem novos vídeos, inclusive das entrevistas que rolam no programa e muito mais. Vai lá no www.carlospitt.com e acompanhe as novidades. Boa semana, pessoal. Beijão e até a próxima! Beleza, beleza, Minhoca, vamos embora! Agora tem a música que eu componho e os artistas gravam, composição minha, lançamento, você já ouviu, mas a gente toca de novo pra você. Vanessa Martins, lançamento Água de Rio. Programa Carlos Pitt. Os melhores artistas passam por aqui. Foi Deus quem te mandou tão perto de onde nasce o sol. É água corrente, chega assim tão envolvente. Fico sem ar. Foi Deus quem te mandou. Feito como a natureza, é o meu frio, meu calor, semente do meu amor, que espalha na veia, amor que incendeia, que me incendeia. Eu vivo você, respiro. Perfeito como a natureza, é o meu frio, meu calor, semente do meu amor, que espalha na veia. Quero você.